Atos capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 11. E diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Vós quem sois? Quem é você? Semana retrasada eu assisti um filme. Filme, não sei se já passou aqui no Brasil, em algumas locadoras deve ter. O título do filme é Super Size Me, ou seja, me faça um tamanho super. É a história de um homem que ele decide fazer um teste. Ele vai por um mês inteiro comer só comida de restaurante fast food, né? Só comida do McDonald's. Então o que, que ele faz? Ele pega durante todo o dia, café da manhã, almoço e jantar, ele ia comer só comida do McDonald's. Né, alguns jovens estão pensando: oh, que beleza, pastor, eu queria, né? É gostoso o McDonald's. Mas, e ele faz o teste durante um mês para ver se o que, que aconteceria com ele se ele comesse só esse tipo de comida, né, esperando que acontecesse alguma coisa, como engordar muitos quilos. E no final do filme ele descobre que até que não engordou tanto, mas teve muito problema de colesterol e outros problemas de doenças do sangue, essas doenças comuns. Mas uma parte desse filme que me chamou muita atenção é que durante esse filme ele fala de como a indústria e o comércio de lanchonetes têm influenciado as crianças. Então ele faz um teste com várias crianças, ele pega diversas crianças, faz um teste e ele começa a mostrar algumas fotos para essas crianças. Quem é esta pessoa? Então ele é um filme nos Estados Unidos, então ele pega algumas pessoas que eram famosas nos Estados Unidos, como Abraham Lincoln, e eles pegam outras pessoas e eles começam a mostrar umas fotos de pessoas famosas e as crianças não sabem, né? E eu achei interessante, uma hora ele pega uma foto dessa figura que normalmente nós vemos como Jesus Cristo, né? Aquele homem com barba, cabelos compridos, uma figura bem representada de Jesus Cristo. Ele mostra para a criança e pergunta: quem é esse? E a criança diz: eu não sei. E aí ele pega uma foto de outra figura famosa: quem é esse? Ele diz: eu não sei. Mas aí ele pega uma figura do Ronald McDonald, né? E mostra para a criança: quem é esse? E a criança diz: esse é o Ronald McDonald. E depois pega a figura de uma outra lanchonete, que é famosa nos Estados Unidos, a criança também acerta. As crianças, elas começam a reconhecer, e nós vemos que figuras famosas são reconhecidas, e figuras que não são tão famosas, ou que nunca foram ouvidas, não são reconhecidas. Tenho certeza que se viéssemos fazer um teste aqui, colocar fotos de algumas pessoas, talvez você acertaria algumas são conhecidas, algumas são desconhecidas. Mas o que eu gostaria de refletir nessa noite, na palavra de Deus, é: quem é você? Quem é você? Esse texto que nós lemos, espíritos malignos perguntam a certos homens, dizendo: eu conheço Jesus, também sei quem é Paulo, mas quem é você? Nós temos falado desde o mês passado sobre missões, sobre como nós poderíamos fazer missões. Aliás, o tema de missões tinha um tema. Quem lembra do tema de missões? Minha vida, impacto para a nação. Vamos repetir? Minha vida, impacto para a nação. Nós falamos sobre como fazer impacto para essa nação. Agora, como eu vou fazer impacto para a nação se eu não sou conhecido? Pessoas que fizeram impacto onde estiveram, elas eram conhecidas. E eu gostaria de atentar na noite de hoje para a vida de Paulo, para a vida do apóstolo Paulo, um homem que impactou uma cidade, um homem que soube impactar uma cidade. Nós vamos refletir hoje, na noite de hoje, sobre esse capítulo 19 de Atos. Como o apóstolo Paulo ele impactou, quem ele impactou e o que ele fez para impactar. Porque eu quero ser uma pessoa que impacte essa cidade. E eu tenho certeza que eu quero que você seja também uma pessoa que impacte o lugar onde você está. Seja a sua família, seja o seu trabalho, seja o seu bairro, seja a sua cidade, ou até mesmo o país. O apóstolo Paulo, ele fez isso. O apóstolo Paulo, nós vemos esse relato que aconteceu aqui na cidade de Éfeso. Hoje, uma cidade lá, próxima ao Oriente Médio. E vamos dá uma olhada no começo do capítulo. O capítulo 19, ele conta sobre o apóstolo Paulo, de como ele chegou a Éfeso. Em primeiro lugar, nós vemos que o apóstolo Paulo, chegando a Éfeso, ele começou por impactar a sua própria igreja. Vamos ler capítulo 19, a partir do versículo 1. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo os 12 varões. Havia uma igreja pequena em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele decidiu ir até aquela cidade. Uma igreja de 12 homens. E aqui 12 varões, né? Com certeza tinha mulheres também. Posso ver que era mais ou menos uma igreja do tamanho da nossa. Temos aqui 12 varões. Quantos varões tem aqui? Levanta suas mãos. Vamos contar. Tem uns varinha aí. Varão, levanta a mão. Vamos lá, varão, levanta a mão. Levanta a mão, varão, vai. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4. Isso, varão, levanta. Tem uns que estão varinha aí. Vai, levanta a mão, varão. Deixa eu contar, não estou vendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talvez uma igreja um pouco maior que a nossa. Mas uma igreja não tão diferente da nossa. E o apóstolo Paulo, ele chegou naquele lugar. Ele não chegou lá de uma maneira fácil. Ele foi um homem que se dispôs a estar naquele lugar. E o versículo 1 diz que ele precisou atravessar algumas regiões superiores. Aqui o original, lá em outras versões, tá? Ele passou por regiões montanhosas. Não foi fácil para ele chegar lá em Éfeso. Ele teve que se desfazer de algumas coisas. A primeira coisa que ele precisou se desfazer foi a preguiça. Porque quando um homem ou uma mulher querem ser impacto, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que largar é a preguiça. Ah, preguiça. Ah, como é gostoso preguiça. Como é bom o sábado, né? Tem aquele ditado: graças a Deus é sexta-feira, né? Pena que é domingo. Eu confesso, irmãos, que quando eu chego de domingo à noite em casa, depois de ir na igreja, me dá um tédio tão grande. Já vejo aquele Fantástico terminando, aí eu me lembro que amanhã eu tenho que acordar cedo de novo, e é segunda-feira. Você gosta aí da segunda-feira, irmão? Graças a Deus, não. Ninguém dá glória a Deus agora, né? Segunda. Ainda mais no horário de verão, como é duro. Mas o apóstolo Paulo, ele, quando ele olhou aquelas regiões montanhosas, ele poderia dizer assim: ah, eu acho que eu vou ficar aqui em Jerusalém mesmo. Tá bom aqui. Vou pregar aqui no meu lugarzinho. Mas não, ele resolveu jogar a preguiça fora e disse, ele tomou uma decisão: não, eu vou enfrentar essas montanhas. Vou enfrentar essas montanhas. A primeira montanha que ele enfrentou foi a montanha da preguiça. Sai para lá, preguiça. Eu vou me dispor, eu quero ser impacto para a vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele decidiu ser impacto. Toda a história do apóstolo Paulo, ela é maravilhosa, desde o seu chamado. E ele foi um homem que as coisas que ele viu, as coisas que ele ouviu, ele não podia mais conter no seu coração. Ah, meus queridos, como eu olho as coisas que nós temos visto de Deus, as coisas que nós temos conhecido, as preciosidades da palavra de Deus, nós não podemos mais ficar parados onde nós estamos. É preciso enfrentar estas montanhas, é preciso enfrentar e jogar fora essa preguiça, é preciso se dispor, estar se dispondo no reino de Deus para que nós possamos ir abençoar pessoas. Se nós queremos verdadeiramente ser impacto para a vida de outras pessoas, nós precisamos estar dispostos a enfrentar as montanhas. Seja a montanha da preguiça, seja a montanha do desconhecimento. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. É uma montanha, sim, mas se sobe um passo de cada vez. E não é assim, não vai conseguir passar de uma hora para outra, mas vai necessitar esforço. Necessitará esforço nosso, mas o apóstolo Paulo, ele se dispôs e ele chegou a Éfeso. Chegando lá em Éfeso, ele encontrou uma igreja aproximadamente aí do nosso tamanho, uma igreja aí, talvez 40, 50 pessoas, diz a palavra de Deus que tinham 12 homens, talvez 12 famílias, né? Como não tinha televisão naquele tempo, as famílias deviam ser provavelmente um pouco maiores que as nossas, talvez uma igreja de 50 pessoas, uma igreja pequena, uma igreja que, quando o apóstolo chegou, uma igreja que não conhecia Jesus Cristo. Uma igreja que era uma igreja de pessoas arrependidas, pessoas que se diziam discípulos, ainda discípulos de João. Mas o apóstolo Paulo, quando ele chegou naquele lugar, ele impactou aquela igreja. Em primeiro lugar, ele impactou aquela igreja com ensinamento. Ele impactou aquela igreja ensinando aquelas pessoas. Veja que o apóstolo Paulo, como é interessante a vida do apóstolo Paulo, porque ele foi um homem que impactou a própria igreja. Ele foi um apóstolo e ele impactou os seus próprios irmãos. Se nós queremos, meus irmãos, ser impactos nessa cidade, nós temos que começar sendo impacto aqui na igreja. Vemos homens e mulheres querendo, ah, pastor, eu quero ser um missionário. Sim, amém, glória a Deus, mas tem que começar aqui na igreja. Começando se dispondo aqui na igreja, se dispondo a ser uma bênção aqui na igreja. O apóstolo Paulo, ele em primeiro lugar, ele vem ensinando aquelas pessoas, ensinando a respeito das coisas de Deus, ensinando a respeito de Jesus Cristo. E veja que o ensinamento dele, meus irmãos, não foi um ensinamento apenas em palavras, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina lá em Coríntios. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículos, a partir do versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não apenas ensinava aquelas pessoas no conhecimento das coisas de Deus, mas principalmente no poder de Deus. E se existe uma coisa que as igrejas hoje elas precisam conhecer, meus irmãos, é o verdadeiro poder de Deus. É o verdadeiro poder. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos anteriormente, diz que dele, em versículo 11 do capítulo 19 de Atos, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O apóstolo Paulo, ele era conhecido por um homem que tinha o poder de Deus, um homem que buscava Deus a tal ponto de ter este poder de Deus sobre a vida dele. Se nós queremos impactar a Deus, meus irmãos, nós precisamos conhecer também o poder de Deus, o poder que existe no Espírito Santo. Um ensinamento de Jesus Cristo, ele é válido, mas sem o poder do Espírito Santo, isso não vai acontecer nada. Enquanto as igrejas continuarem a pregar Jesus Cristo, não sendo debaixo do poder do Espírito Santo, tudo isso será em vão. É preciso o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus Cristo, ensinando a certos homens, ele disse àqueles homens: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É preciso as duas coisas. É preciso o conhecimento, mas é preciso também o poder do Espírito Santo de Deus. E este poder do Espírito Santo de Deus, ele só vem quando nós nos enchemos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vejo muito crente aí batendo no peito e diz: pastor, eu não bebo. Pastor, nunca bebi. Nunca fiquei embriagado. Eu posso dizer aos irmãos que eu nunca fiquei embriagado. Graças a Deus. Mas eu quero dizer para você que essa é a parte mais fácil do versículo. Porque a parte mais difícil é a segunda. Enchei-vos do Espírito. Porque tem muito crente que não bebe, mas também não se enche do Espírito. E é o mesmo pecado. Vive como bêbado. Não serve para nada. Crente cheio, que não é cheio do Espírito, meus irmãos, não serve para nada. O apóstolo Paulo nos diz que o fruto do Espírito, e o maior fruto do Espírito, que é o amor, se não tiver amor, de nada vale. 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala aquela carta bonita, né? Aquela carta bonita, aquele ódio ao amor, aquele poema ao amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Seria como o metal que soa, o símbolo que retine. Não serve para nada. Enquanto nós tivermos, dissermos que sabemos fazer, que temos dons, mas não tivermos o fruto do Espírito Santo, que ele vem quando nós nos enchemos do Espírito Santo. E este poder, ele vem quando nós nos enchemos. E como nós precisamos nos encher do Espírito Santo? Seja através da oração, seja através da leitura da palavra de Deus, seja através de buscar a Deus na comunhão com os irmãos. Como é preciso nós venhamos dia após dia buscar a Deus. Dia após dia, Jesus, ele nos ensinou, dia após dia ele estava em oração, dia após dia ele estava buscando a Deus. Nós precisamos buscar este poder do Espírito Santo, meus irmãos. Nós precisamos buscar este poder. Este poder é ele quem faz a diferença. É este poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o poder de transformar as vidas. Não é o poder do Espírito Santo para que eu possa mostrar que eu sou bom e que eu tenho muitos dons. Mas é porque pelo poder do Espírito Santo é que nós podemos testemunhar a Jesus Cristo. E esta é a função do poder de Deus. Como diz em Atos 1:8, que nós receberíamos esse poder de Deus, que está no Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas. Não só na cidade onde nós estamos, mas até os confins da terra. O apóstolo Paulo impactou a sua igreja. Você tem impactado a sua igreja? Você tem impactado a igreja que você tem frequentado? Pastor, não tenho nem ido na igreja, pastor. Você quer ser impacto? Você precisa começar impactando a sua igreja, buscando a Deus, sabendo que você pode impactar pessoas aqui. O apóstolo Paulo impactou pessoas na igreja de Éfeso. E eu tenho certeza que daquela igreja de Éfeso, muitos homens e mulheres saíram, outros discípulos de Jesus saíram. Deus, ele quer usar a sua vida aqui nesta igreja. Deus, ele quer usar você aqui. Deus, ele quer impactar a sua vida aqui. O apóstolo Paulo impactou a igreja onde ele estava. Mas o apóstolo Paulo não parou por aí, não. Ele começou impactando a igreja. Mas ele foi mais. Ele impactou também a sua cidade. Veja o que diz ainda em Atos 19... a partir do versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaços de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Por 2 anos o apóstolo Paulo pregou na Ásia, de modo que a palavra de Deus diz que todo mundo ouviu a palavra do Senhor Jesus. Todos ouviram. Ele começou, depois que ele conheceu os discípulos que haviam ali, ele foi na sinagoga, foi pregar aos judeus, homens que eram do seu próprio povo. Ficou lá 3 meses falando, né? E aqui diz assim, das pessoas que falaram mal do caminho, né? O caminho é conhecido como os crentes da época, né? Os crentes da época eram conhecidos como os homens do caminho, né? Então as pessoas do caminho, aqui se retratam os crentes. Diz que o pessoal da sinagoga começou a não crer, se endureceram De modo que Paulo ele foi pregar aos outros lugares. Aliás, era sempre assim. Paulo chegava, encontrava a igreja, abençoava. Depois ia na sinagoga, pregava, não era bem aceito. E depois ele ia pregar aos não-judeus. E, pois o ministério dele era para os não-judeus. Mas diz a palavra de Deus que por 2 anos ele pregou na Ásia e todo mundo tinha ouvido. Todo mundo conhecia quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era conhecido por aquela cidade. Talvez se chegassem com uma foto do apóstolo Paulo e dissessem, você conhece esse homem? As pessoas disseram, ah, eu conheço, ele já veio aqui bater na minha porta. Ele já veio aqui me pregar sobre Jesus Cristo. Será que as pessoas da sua rua conhecem você? Será que as pessoas do seu trabalho conhecem você? Sabem que você é um filho de Deus? Tem uma história engraçada a respeito disso. Acho que já ter contado aqui na igreja. Eu vou contar novamente sobre quando eu estava no colegial e tinha um amigo meu. Eu fiz colegial técnico e o técnico começava no colegial. Então ninguém se conhecia. Então eu sentei de um lado de um colega para fazer trabalho de duplas. E ele começou a folhear a agenda dele. E quando chegou no mês de julho, ele folheou numa parte da agenda, estava escrito EBF. Aí eu olhei e falei, ih, esse é crente, né? Júlio, sabe, Escola Bíblica de Férias, né? Aí eu perguntei para ele e falei, escuta, que é esse negócio de EBF aí? Aí ele quis desconversar e falou, é uma escolinha aí. É uma escolinha aí. Aí eu olhei para a cara dele e falei, você é crente, não é? Ele deu um pulo da cadeira e falou, como que você sabe? Eu falei, calma, eu também sou. E quanto crente 007 não existe? Crente 007. Está lá no meio e fala como todas as pessoas. Né? Não sei se você já teve essa experiência. E você conhece a pessoa. E aí acontece alguma coisa, você descobre que a pessoa é crente e ela descobre que você também. Ah, você é crente? Em que igreja? Oh, irmão, glória a Deus, oh, que benção. Aí começa, muda para o evangeliquez. Passa do português para o evangeliquez. Oh, que benção, glória a Deus, oh, amém. Né? Palavras que não se falava, começa a falar. Né? Parece que se descobre lá no meio. Crente que fica lá, enrustido, né? Fica lá quietinho no seu canto. Desconhecido. Não é dessa maneira que nós vamos impactar essa nação. Não é dessa maneira que nós vamos impactar o trabalho onde nós estamos. Talvez você possa perguntar, ah, pastor, mas eu vou criar tanta inimizade. É verdade. O apóstolo Paulo tinha tanta inimizade, mas tanta inimizade que ele era condenado de morte. E a pergunta que existe é, será que nós estamos dispostos a tal ponto para ser impacto nessa nação? Será que nós estamos dispostos a até sermos envergonhados, sermos chamados de chacota, sermos chamados, Corolla aí, não Corolla de carro, né? É Carola, né? Carola, olha o Carola aí. Eu queria um Corolla. Recebeu aí, irmão? Recebe. Somos motivos de chacota quando falamos que somos crentes. Ah, olha aí o crente. Somos motivos de zombaria. Será que estamos dispostos a pagar o preço? O preço até mesmo de sermos condenados à morte, de sermos julgados pelas pessoas. O apóstolo Paulo resolveu pagar esse preço. Ele resolveu pagar esse preço, mas todos naquela cidade conheciam quem ele era. Será que nós, será que você, será que eu estamos dispostos a partir de hoje começar a pregar mais a palavra de Deus, sermos conhecidos? O apóstolo Paulo ele é conhecido, sabe por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. Não apenas porque ele demonstrava o poder de Deus na igreja, mas também fora dela. Ele era conhecido não apenas na igreja, mas ele era conhecido também fora da igreja. Toda a Ásia sabia quem era o apóstolo Paulo. Todos sabiam quem era o apóstolo Paulo, porque através dele eles ouviram a palavra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele, um homem que fez impacto não apenas na sua igreja, mas ele fez impacto na sua cidade, em toda aquela região, em todo aquele país. Será que nós estamos dispostos? O apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho. Será que nós estamos prontos a pregar o Evangelho? Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele argumentava com as pessoas a respeito do reino de Deus. Será que nós estamos dispostos? Veja o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Pedro, ele nos ensina que nós devemos estar prontos para a pregação da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 13, desculpe, 1 Pedro capítulo 13, versículo 15. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós devemos, veja meus irmãos, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que existe em nós. Se alguém perguntasse para você, por que você é crente? Por que você vai naquela igreja todo domingo? Você está pronto para responder? Você precisa se preparar mais? A igreja é um lugar onde nós podemos nos preparar mais para poder responder à razão da nossa fé, do porquê que nós cremos. Existe um porquê. A nossa fé e a fé cristã, ela não é uma fé cega, não é uma fé sem motivo. Muitas pessoas dizem que a fé cristã é algo para quem é burro. Eu não sou burro, me desculpe. Eu sei bem o que eu estou fazendo. Aliás, eu acho um contrário, que deveria pensar melhor aquele que rejeita o Filho de Deus, pois a palavra de Deus, ela é clara o suficiente e nos leva a temer a Deus o suficiente. O apóstolo Paulo, ele nos ensina também que nós devemos estar sempre aptos e manejando bem a palavra da verdade. Veja 2 Timóteo capítulo 2. O próprio apóstolo Paulo ensina ao seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se nós queremos ser impacto para a nossa nação, impacto na nossa cidade, nós devemos manejar bem esta palavra da verdade, manejar bem a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Você quer ser impacto nessa cidade? Você quer que todas as pessoas olhem a sua foto e digam: eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher? Eu quero. Eu quero um dia que ainda todas as pessoas na cidade de Pompeia possam olhar para a foto e dizer: esse é o pastor Rodrigo. Será que você quer a mesma coisa de você? Que as pessoas possam olhar e dizer: este eu conheço. É um membro da Igreja Batista Memorial. Ele já me veio trazer palavras de salvação. Pode até ser que as pessoas venham conhecer você dizendo: ah, esse é aquele homem que fica, aquela mulher que fica todo sábado vindo na minha casa querendo pregar um tal de Jesus. Cansei já dele. Mas me conhece. Mas está impactando. Nós, se queremos isso para as nossas vidas, se queremos ser conhecidos, nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você sabe quantos livros existem na Bíblia? Você sabe de cor quais são os livros da Bíblia? Se você fosse pregar a palavra de Deus para alguém, você saberia de cor algum versículo? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas não queremos aprender a palavra de Deus. Temos aqui, de domingo de manhã, a escola bíblica dominical. Poucas pessoas vêm. Culto de quarta-feira, estamos suspendendo. Fazíamos aqui estudo do Novo Testamento. Não vem ninguém. É triste. Como que vamos impactar essa cidade dessa maneira? Como podemos impactar essa cidade se não queremos nos dedicar a estudar a palavra de Deus? E se nós estudamos a palavra de Deus aqui na igreja, será que temos estudado em casa? Tudo bem, ah, pastor, eu não posso vir. Tudo bem, não tem problema. Mas você estuda na sua casa? Ah, eu tenho certeza que sim. Pelo menos 15 minutos diários. E eu tenho certeza que você tem um caderninho de anotação para dizer qual foi o texto que você leu hoje. Eu tenho certeza que você tem uma leitura diária, é verdade? Pastor, eu não sei nem por onde começar. Começa pelo começo, Gênesis. Ah, pastor, mas é tão grande, eu me perco, é tão nome diferente. Eu sei. Mas a primeira vez a gente lê o nome, a segunda... A quinta vez que você lê, você acha tão bonito, você vai querer colocar o nome no teu filho. Zorobabel, Ananias, né? É bonito. Porque nós não queremos subir as montanhas. A verdade é que nós olhamos as montanhas e elas são tão altas, nós não estamos dispostos. Mas se nós queremos ser impacto, nós precisamos estar dispostos a subir a montanha. Subir a montanha de buscar, nos encher do Espírito Santo. Subir a montanha de conhecer a palavra de Deus. E isso é passo por passo. É versículo por versículo. É capítulo por capítulo. É livro por livro. E quando nós menos vermos, a nossa vida será como o apóstolo Paulo. Quando Deus vai começar a operar maravilhas no nosso meio. Porque será quando nós estivermos dispostos a dizer, eu quero subir o monte. Eu quero estar disposto a subir essa montanha. Eu quero estar disposto a me colocar diante de Deus. Para ser uma bênção. Na minha igreja. Na minha cidade. O apóstolo Paulo, ele não parava por aí. Ele era conhecido também por uma outra parte desse mundo, que era o mundo espiritual. O texto que nós lemos aí a partir do versículo 11 conta a história de que o poder do apóstolo Paulo era tão grande, de que até o lenço, o avental que ele usava, quando levavam para as pessoas, elas ficavam curadas. Meus irmãos, esse é o poder de Deus. Um poder tão grande de que você não precisa ir lá. Pega um lenço da pessoa, passa na outra, ela fica curada. Poder como era do profeta Eliseu, que quando morreu, diz a palavra de Deus que ele foi jogado lá no caixão e tinha um morto lá do caixão. Ele morto já, bateu com o corpo dele no outro e o outro ressuscitou. Esse é o poder de Deus, que opera nas nossas vidas, eu posso ainda estar morto. E esse é o poder de Deus, de que não importa aquilo que nós venhamos a fazer, porque Ele é o Senhor, é Ele quem age através de nós. É Ele quem age, não por causa da nossa santidade, não por causa do nosso poder, não por causa daquilo que nós fazemos, mas porque Ele é poderoso. Nós precisamos nos dispor, estar dispostos a subir estas montanhas para ser impacto para a nação. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele era um homem que era conhecido no mundo espiritual. Veja no versículo 15 do capítulo 19, diz assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Aqueles espíritos malignos, eles sabiam quem era Paulo. Meus irmãos, os espíritos malignos sabem quem nós somos. E eles sabem qual é a nossa relação com Deus. Eles sabem qual é a nossa relação com a palavra de Deus. Eles sabem qual é a nossa relação com o pecado. Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, que quando ele foi se encontrar certa vez com um homem que estava endemoniado, aquele demônio, ele diz a Jesus Cristo: Jesus Cristo, eu sei quem você é. Ele diz a Jesus Cristo: não me mande para o inferno. Aqueles demônios sabiam quem era Jesus Cristo. Aqueles demônios conheciam Jesus Cristo. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Aqueles demônios, eles conheciam. Também o apóstolo Paulo, eles conheciam. E a pergunta é: qual é a relação que eu tenho tido com os demônios? Será que os demônios sabem quem eu sou? E será que na hora de eu enfrentá-los, será que eles sabem aquilo que eu tenho feito? A palavra de Deus, elas contam aqui sobre homens que não conheciam a Jesus Cristo. Judeus que não conheciam a Jesus. Judeus que não decidiram a buscar seguir a Jesus. Mas eles decidiram enfrentar esse tal diabo. Enfrentar esse tal espírito maligno, né? Diz aqui que eram 7 filhos de Cefa, homens que eram religiosos, homens que pertenciam à sinagoga daquela época, homens que de certa maneira tinham sua religiosidade, mas homens que não seguiam a Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que aquele demônio que estava assenhorado de um homem, né, que estava incorporado em um homem, aquele demônio chegou, pegou dois daqueles filhos, deu um couro naqueles filhos, que diz a palavra de Deus que eles saíram correndo pelados. Saíram nus e disparados. Será que estamos prontos a encarar este que é Senhor deste mundo? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo está sob o controle de Satanás. Muitas pessoas falam, o Brasil é do Senhor Jesus. É. Ele está sobre o mundo inteiro, jaz no maligno. Mas Jesus Cristo tem todo o poder sobre todo espírito maligno. E aquele espírito maligno diz, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Será que estamos prontos a sacar pessoas do inferno? A palavra de Deus diz, quando Jesus Cristo diz a Pedro, que a igreja, ela estaria sempre saqueando as portas do inferno, e as portas do inferno nunca prevaleceriam contra ela. Quero dizer a você, para você ficar tranquilo, você que é crente, você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 18, vamos abrir, aliás, um texto que eu gosto muito de ler quando se fala em batalha espiritual. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna estão em Jesus Cristo. Somente quando nós buscamos a Ele é que nós estaremos livres do maligno, sabendo que o maligno não pode nos tocar. Nós que somos nascidos verdadeiramente de Deus. Talvez você queira ser também um impacto para essa nação. E eu gostaria de encerrar, talvez fazendo um convite. Você já é nascido de Deus? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você pode nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo e conhecer o poder que existe no Espírito Santo de Deus. A sua vida nunca mais será a mesma. Você pode ser um impacto, e Deus, Ele quer usar a sua vida. Se Deus tem chamado você, não endureça o seu coração. Jesus Cristo, Ele quer entrar em sua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo diz na carta à igreja de Laodiceia, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus Cristo hoje quer entrar na sua vida. Jesus Cristo hoje, Ele quer fazer diferença na sua vida. E Ele quer que você faça impacto nessa nação, e que você seja um impacto, assim como foi o apóstolo Paulo. Porque Deus, Ele quer fazer maravilhas através da sua vida. Basta nós estarmos dispostos a subir as montanhas e encararmos e nos dispor a ser uma bênção no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.